Romero 1, Chanel Mea 320. Web 5857, vai seguir a aeronave da Avianca à sua frente para 2005. Aeronave Avianca para 2005. Salvador. Boa tarde, 042, após a passagem do 37 da Gol, ali mantenho no 06142. Quero manter na 0 após a passagem da aeronave. Volo 648, Solos 45, libera a direita, chame Sol, Leão 219. Gente, mantenha-se a 500 pés em condições visuais, na escuta do controle. Mike GDS, não. Chanel 6142, o vento 120 graus com 1,12, livre decolagem, pista no zero. Chego no corredor Interlagos, mantendo 1.500 pés. É o Papatango, Vitor, Índia, Juliette, próximo da rotatória. Mike, Juliette, por favor. Para o solo? 648, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 02. Mike e Juliette Romeu, tem condições de informar a radial distância que irá passar de Salvador? Para manter a estrada do corpo, fica ao norte da torre, senhora. Até o pedágio, próximo a Mike Juliette Romeu, informa que é um tráfego para aproximação na 190, é um eco 1110. Gente, tá. O Mike Juliette Romeu não vai interferir no pouso. Umba 20, desça para 2.000 pés, ajuste 1090, autorizado final do procedimento direto, é pode estabilizar. 10.000 pés, 1090. Acima pesado. Autorizado o final do procedimento LS, após estabilizado. 1-2-0. Autorizado. Procedimento após estabilizado, líder. Vamos lá para o campo, Vitor e Juliette. Vitor, Índia, Juliette, chame torre na frequência 118.9. 118.9, Vitor e Juliette. Controle, trabalho, Papa Romeu, Oscar Bravo. O meu Oscar Bravo, prossigo. Controle de terra, que é a corrida, senhora. Dia vai controle de terra, vem mais perto. O meu Oscar Bravo, ciente, mantém-se em condições visuais na escuta do controle, reporte visual com local de fundo. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceano 6142, vai passar 2000 na Fuca, proa de Aracaju, será excelente, senhor. Oceano 6142, contato radar, sai da Fuca, submantenha 350. 350, Oceano 6142. Mike, Juliette, Romeu, evite a final da 17, temos um tráfego em aproximação na 17. Chame torre na frequência 118, desse lá nosso. 295, vai chamar Romeu. 04065, foi a missão com o Céu Oscar, aguarde cópia. Aguarda cópia, 04065. Está se aproximando pelo setor noroeste, senhor. É, sem interferência com a final da 90 nem com a 7, solicita sobrevoo na entrada do Coco. Olha, no momento temos uma aeronave aproximando para pouso na pista no 7 e outra no LS. Eu solicito que mantenham a proa norte para evitar interferência com os dois tráfegos. E a posterior vou autorizar o sobrevoo à estrada do Coco, ok? Ok, já tá com o Proa Norte se afastando, Mike Let Romeu. Chamativo. Serve o tráfego na final do ano zero, ele está passando ali o heliponto da Enrimar. Reporte visual com o mesmo, é o Papatango Vitorino de Juliette, uma aeronave de pequeno porte, é um PA-32. Assim que sou avistar, vou te autorizar a tomar a proa aí, este, indo em direção ao seu destino pretendido. Ok, vai reportar no visual com o tráfego Mike Let Romeu, ainda não tá no visual. Suficiente. Três milhas, Vitorinha Juliette. Eu repouso no 7, uma centena com uma dúzia nós, Vitorinha Juliette. Repouso no 7, Júlia. O Mike Let Romeu já está no visual com o tráfego nacional da 7. Então, pode prosseguir com o destino aí à Estrada do Coco, evitando a aproximação da pista no zero devido a tráfego no LS. A sua intenção é sobrevoar a estrada até que setor, até que distância? Até o pedágio, senhor. Até o pedágio. Está livre prosseguir, então, o Mike Juliette Romeu. Grato, senhor. Ok, eu só confirmo. Inicie o sobrevoo da estrada após ali passar a cabeceira 17, ok? Ok. Após o cruzamento da 17, eu vou iniciar o sobrevoo na casa do Popó, meu. Permitiu. Estado lançamento, reporte homens fora. Reportar homens fora, Lima. Final da 10, eu tenho lanchado travado, 1-3-0. Rumo 2-0, vento uma centena com uma dúzia nós. Tem pouso autorizado, pista 1-0, Rumo 2-0. Tem pouso na pista 1-0, Rumo 2-0. Vitorinha Juliette, seu solo 5-2, backtrack autorizado, reporte pista livre, Vitorinha Juliette. Quilo Lima na escuta. Vai efetuar o lançamento nesse instante, senhora. Quilo Lima, só não prossiga mais para o setor sul. Ciente. Solo Salvador, 35626, solicita se possível uma posição dona. Para Salvador, 35626, solicita voar, se possível, a proa de duna. 35626, mantém o perfil de chegada, desça para 2 mil pés, ajuste no 090, autorizado final do procedimento LS, reporte autorizado. Senta, reporte autorizado, 2000, 35626. Quilo Lima, confirma, já está curvando aí para a esquerda? Tomar em Quebec, prossiga. De tomar em Quebec, ciente, frequência livre para coordenação. Mais leste, meio ao norte da torre, vai iniciar o sobrevoo na estrada do Coco, mantendo a paralela aqui da 10. Afirmativo. Então, seguindo a estrada do Coco com sobrevoo até o pedágio, não me escuta o Mike Rilete Romeu. Sua escuta, grato. Batango Charlie Hotel Quebec, contato radar 70 milhas nordeste do VOR de Salvador, vou na proa da rotatória, reposte no ponto ideal de descida, ajuste 9090. Seguinte, Papatango Charlie Hotel Quebec, mantém-se em condições visuais, reposte no hotel desse. Número 20, solo 55, tem backtrack autorizado, reporte livrando a pista do estilo abate militar. Mativo, então a pista livre, Ronda 20. Tip 5626, chama em torno na frequência 118 decimal 95. 118.95, tip 5626. Torre Salvador, boa tarde, eu tenho 5626, estabilizado no ILS, tem baixado e checado. 5626, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento 110, 110 graus, 112 nós, strip 5626. 5626. Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Chané 6142, não escuta? Prossiga. Chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2645, 2685, bom dia. Direcionar rota para táxi, azul 4065. Autorizado para táxi, Mike Eco Delta, prossiga. Queco Delta, ciente, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés, reposte no ponto ideal de descida, vou na proa de Parque de Pituaçu. Papatango, quilo, quilo, Lima, frequência livre da coordenação. 5626, solo às 17 horas, estiver à direita, chame solo 29. 129, direita, 5626. Para o Salvador Azul 41, Salvador Azul 41, vamos para o táxi, doutor Valerão, 3 horas 30, 110 agora. Azul 4065, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. Leve o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. Solo Salvador, Vatar, 35626, ligou na sua escuta. 35626, táxi via Alfa, Kilo para Pátio 3, já tem os sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5626. Só para saber onde fica o local, obrigado. Ok, grato. Gol no 807, ciente, chegada ponte. Quando no ponto ideal, desça para nível de voo 080, ajuste no 090. Ô, Torre, o papapapá mais tirante ao meu, vai livrar o pedágio. Isso é autorizado para a direta do CIA 1 para regresso CIA, Serra Índia, Eco Índia. Tente então, da presente, prosseguindo para o destino Mike Gilete Romeu. Graças. Torre Salvador Azul 4065, para o 090, pronto. Cruzeiro 65 autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento de 110 com 1-12 nós, 4-0-65. Livre alinhado e decolar, pistão 1-0, azul 4-0-65. Axilete Romeu, é a torre voltando? É, volta. Serra Índia, Eco Índia é o próximo simulcílio, não é isso? Isso, é na funcionalidade de simulcílios com o CIA-1, é o LCIA. Ah, ok, obrigado. E fica próximo àquele posto da PRF ali na 324? Afirmativo, fica próximo ao posto. Ok, obrigado. Nada. Mike Eco Delta, aguarde para transferência. Controle Salvador, azul 4462, vai deixar de separar 150, mantendo 170. Azul 4462, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 090. Azul 4462. Papapá, Mike Eco Delta, chame torre na frequência 118, decimal 95. Sente Mike Eco Delta, inversão 1-7 com base pela direita, reporte interceptada final da 1-7, 1-2-0 graus, 1-12-9, Mike Eco Delta. Delta, reportará a interceptada final da 2065, decolou 04, controle 1208, uma boa tarde. 208, azul 4065, obrigado. Vitorino Juliette, ainda não possui seu plano, confirme o BT. Aguarde alguns minutos para cópia o Vitorino de Juliette. Bianchi Delta Charlie, cliente, mantém-se em condições visuais e no meu pé, reporte interlado. Controle Salvador Azul 4065, decolou saída da El. Azul 4065, contatado a saída da El, Leda Bridge, tudo mantém 360. Só mantém 360, Azul 4065. Yankee Delta Charlie tem intenções de manter 500 pés ou ascensão a 1 no 1000 pés? Gente, mantenha 500 pés, reporte interno. Tango Charlie Hotel Quebec, tem intenções de prosseguir para Valença pelo setor norte ou pelos corredores visuais de Salvador? Gente, Charlie Hotel Quebec. Mike Eco Delta no final da 17, embaixada secreta. Gente, tem pouso livre no 7ª centena, com uma 12 nós, Mike Eco Delta. É, o pouso livre no 11. Então, reporte na vertical do local de pouso, o Mike Gilete Romeu. Reportará na vertical do local de pouso, Romeu. O pé está colando a pistão no 7, com a primeira curva à direita, corredora Xé, aciona 0160, controle 120, decimal 8. Juliette, correto, confio para o B. 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 0, Vitorino Juliette, acionamento, Torres. Para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0, autorizado final do procedimento LS, após estabilizar. Após o TAP, pés para 2 mil, ajuste no 0 no 0, a reportagem estabilizado no X-ray, no 4-4-6. Gol no 807, reduz a velocidade para 2609, desça para 4 mil pés, ajuste no 090. 5856, autorizado para Natal, nível 350. Via Vesulo 1 no 0, decolada pista no 0, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 541 no 3, controle 120, decimal 8, web 5856. 5856, autorizado Natal, nível 350, saída Vesulo 1 no 0, decolada pista no 0, esquerda, Puca, Zipar, saída 54 no 3, transponde 208, controle. Web 5856, correto, repete plantar a puxa acionar. Controle 208 para iniciar seu voo. Mike Gilete Romeu, uma boa tarde. Salvador, boa tarde. 6321 Oxané, informação ótica, Brasília 300. Na 6321, confirme em OBT. Aos 41, me perdoe, se ele está um pouquinho cedo, estou no aguardo, então já está sem essa hora. Gente, 6321. 490 para Puxa. Y 5490, libre sinal pata para taxi. Controle, Yankee Delta Charlie. Já passou outra vez, sei lá. Já passa a tratatória visual com o campo. Yankee Delta Charlie. Ok, deu uma visual com o campo. Como 807, reduz a velocidade para 219. O tráfego que o precede é bus 190, mantém 230 de ground speed. São 3154, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 090. 050, 1010, 54. Azul 4065, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 5-1-3-3-2-5-4-4-0-9. Gol 1-8-0-7, reduz a velocidade para 1-7-0-9. Detonação para sequenciamento. Mantenha presente proa 218-210, limitado pela QDMIC 120 da NDB de Simbra. Ok, vai reduzir 1809, vai manter proa até 120 de Simbra. Bom, número 49, prossiga. O 649 autorizado para Ilhéus, 0240, decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, chega da Euleda, após voo direto Ilhéus. Aciona 5421, controle no 20, decimal 8. O 649, correto, repete plano para puxa acionar. Xanã 6321, na escuta de sol? Ativo, prossiga. 6321, pronto, cópia? Prossiga. 6321, autorizado para Brasília, nível 300, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, com primeira curva direita, seda Arba e Nefa. Aciona 5442, controle 120, decimal 8. 4000, seguinte, vai ultrapassar o curso. Patrulha, Yankee Delta Charlie. Da curva direita, Arbo Elefa, Pesolão 97, 5442, 208. Correto, eu vou te comprar a puxa, o Xanã 6321. Tá lá, obrigado. Bom, controlador, boa tarde, Xanã 6321, informação óbvia. Autorização, Miguel, foi negativa, Renato. Tem altitude de 3.000, curve agora à esquerda.